Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 15º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Vamos estar à conversa com a Sra. Maria de Jesus Ferreira Pereira, de 86 anos de idade. É natural de Fundão, de uma pequena aldeia chamada de Três Povos, distrito de Castelo Branco. Residiu nesta bela aldeia na sua infância, depois foi trabalhar para Lisboa, onde conheceu o atual marido. Emigrou para a França e anos mais tarde regressou ao concelho de Oliveira do Hospital para a localidade de Santa Ovaia. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Bom dia, Sra. Maria de Jesus. Bom dia. Espero que esteja bem aqui no seu jardim, com as suas flores, aqui todas abertinhas na primavera. Está uma maravilha. Faz suas pedidas para ter também, não é? Olha, vai ser entrevistada num dia muito agradável. É, e com então, calorzinho primaveril. Então, começo por lhe perguntar como é que foi, pronto, onde é que nasceu, onde é que viveu a sua infância? Nasci nos Três Povos, Fundão. Muito bem. Então, e a sua infância lá nesse tempo de criança? A minha infância tive até aos 12 anos, mais ou menos, lá. E depois fui para a França, para a casa de uma tia minha, onde eu cresci. E para Lisboa e depois é que foste para a França? Pois, foi isso. Foi para Lisboa e depois é que fui para a França. Onde eu vivi, pronto, até que casei, depois ainda enviuvei, o meu primeiro marido morreu, e depois é que apareceu então esta prenda, mais tarde, e a gente se casou. Vem cá, Marina. É verdade o que eu estou a dizer. Olha, Ana Maria Jesus, mas nasceu em que dia? A 10 de Abril. Nasceu a 10 de Abril. De que ano? Ah, oh, queridos. Então, para ter 86 anos, nasceu em 1900 e... Eu não sei o quê. 36. Às vezes já nasci em 16. Isso já é um bocadinho fora de premissa. Certo, já se esqueceu, não é do mas ano? Foi registada noutra data. Foi, o pai foi ao Fundão. Ah. Sim, eu sou registada no Fundão. O meu registro está tudo no Fundão, tudo no Fundão. Sim, foi onde nasceu. Porque a minha aldeia era uma aldeia, é uma aldeia, não é? E que era, como é que se diz? Faz parte do concelho, do distrito. Não? Pronto, do distrito de Fundão. Era tudo lá, batizados, casamentos, era tudo registado lá. Portanto, para mim, já não é a minha terra, já não é os Três Povos, mas sim Coimbra. Coimbra. Como é que é disso? Diz Coimbra? Era a freguesia do Salgueiro. Pois. Mas já está a viver aqui há muitos anos, não é? Aqui já estamos aqui. Chegar a dezembro são 33 anos. Muito bem. Então, esteve então a viver a sua infância na aldeia dos Três Povos, depois, como disse, foi para Lisboa. Tem o que é que foi fazer para Lisboa e com que idade? Foi para casa de uma... Ah, não sei, tinha para aí uns 12 anos, para aí... E fui para a casa de uma tia minha, ela não tinha filhos, e era uma senhora com muito cacau. E então, um dia foram lá à terra e pediram aos meus pais para me deixarem ir uma temporada para lá para o pé dela. Mas essa sua tia era irmã do seu pai ou era sua irmã mãe? Da minha mãe, e era solteira. Nunca se quis casar. E vivia sozinha, não é? E vivia sozinha. E vivia bem, ela tinha dinheiro e pronto. E então levou-me para lá uma temporada grande. Foi assim, foi de lá que eu casei, o namorado era de lá. Não, ele era de ali de perto de mim, não é? Mas ele também foi cresceu na... O seu primeiro marido. Em Lisboa, o meu, né? Primeiro marido. Depois o meu primeiro marido morreu muito cedo. Um rapazinho novo, praticamente. E eu fiquei sozinha. Ainda teve casada há quantos anos, Ana Maria de Jesus? Foram para aí uns Uns 12, não foi mais que 12 anos. E fiquei com o meu filho pequenino. Fiquei com o meu filho. Pois, então teve um filho do primeiro marido, não é? Sim, do primeiro marido. Só tenho esse filho. Não tenho nunca mais que esse filho. Tenho esse filho, pronto, que também é militar. Também tem uma posição muito boa. Como é, o que é que o João é? É sargento-chefe. Pronto, agora já é mais. Mas não é nada, já está reformado. Pronto, até já está reformado. Tem um filho reformado, não é? Pois, já tenho um filho reformado, tenho netos. Bisnetos. Enfim, então agora... Só que está tudo longe de mim. Eu sou a única que agora da família estou aqui. Tinha aqui a minha irmã morreu. Mas costuma-se dizer, do longe se faz perto, não é? Sim. Tem lá aí, assim, de vez em quando? Não, ele leva-me, de vez em quando leva-me. Ele não é... Opa, como é que eu ia explicar? Quando eu digo que eu tenho vontade de fazer isto ou aquilo, ou de ir aqui ou lá, ele leva-me sempre. Claro. Porque nem me diz nada. Olha, não queres ir? Assim, quero. Então pronto, vá, anda, veste e tal, vamos embora. Não, ele é impecável. Nisso ele é impecável. Mesmo para me tratar e tudo, para me vestir, para me calçar, para me dar o banho, tudo. Tem um bom marido, tá, não é, Dona Maria Jesus? Graças a Deus. Então, Dona Maria Jesus, agora voltando aqui, novamente à sua infância, como é que foi o tempo da escola? Foi à escola? Não, os meus pais disseram que não precisava de escola. Eu não fui para a escola, tirei escola, depois já de adulta e casada. Em Lisboa, porque eu tinha muita pena de não saber ler, não saber pelo menos ler ou escrever qualquer coisa. Yeah. E então, uma tia minha, também não tinha filhos, foi de onde eu estive com ela, não é? E onde eu vivi muito tempo com ela, e ela então disse, não, vais mesmo para a escola. Tu és uma menina bonita e até parece mal não saber uma palavra... como deve ser. E então ela como meteu na escola. Ela como pagou tudo. Essa minha tia era uma irmã da minha mãe e nunca teve filho, nunca se casou. Pronto, ela nunca se quis casar. E tinha a vida dela, tinha a casa dela, tinha tudo. Vivia bem. E então eu vivi muito tempo com ela. Depois um dia assim, bem, eu agora quero ir para a minha terra. Oh, tia, olha, eu agora quero ir uns tempos para a minha terra, para o pé dos meus pais. Também tenho saudades dos meus pais. E ela disse, ó, filha, vai, então o que queres ir, vai. Então fui para o Salgueiro, chama-se o Salgueiro, que é perto do Fundão. E então dali, depois apareceu um rapaz que já era da minha infância e começámos a namorar até que casei. Casei, só que ele morreu. Apareceu morto, sem sabermos do como foi nem como não foi. Depois fiquei viúva um certo tempo grande. Depois foi... estava a falar da escola, mas a Dona Maria Jesus teve um irmão e os seus pais deram-lhe a possibilidade de ele estudar. Sim, isso tudo o que ele quis estudar. Então, mas, e por que é que não lhe dava a mesma oportunidade? Mas era, assim? Sabe o que era? É que eles diziam que as meninas que sabiam ler... que era a perdição delas. A coisa do meu pai e da minha mãe era isso, que não me deixavam ir para a escola. Porque todas as meninas que estavam na escola eram todas não sei o quê. Mas o seu irmão foi para a escola? O meu irmão foi para a escola, fez a escola, pronto. E eu não. Eu como menina não podia ir para a escola. E entre vocês, que brincadeiras é que tinham? Com o meu irmão, sim, que éramos tão amigos. Ainda hoje somos muito amigos. Ainda hoje, quando eu estou ao pé do meu irmão, sinto-me jovem. Porque estou-me sempre na brincadeira, nas nossas coisas que a gente tinha de brincar. Eu não tinha acanhamento nenhum, andava sempre a cantar, mesmo aqui andava quem me queria ouvir. Olha, muita gente que morava aí punha-se nas escondidas para me ouvirem cantar. É porque cantava muito bem. Cantava muito bem, eu posso dizer que cantava muito bem. Pelo menos toda a gente. Gosta mais de cantar quando está sozinha, não é, Dona Maria de Jesus? Mas já nem isso. Já às vezes está assim na televisão, alguém a cantar, às vezes põe-me assim. Mas olha, mas tem algo que a faz feliz. Pronto, não, não, claro que nós não vamos dizer-lhe para cantar hoje, porque se não quer. Se não quer. Mas no seu dia a dia, se a faz reviver momentos felizes da sua vida, eu acho que deve manter. Sim, isso. Querida, mas ela até num canto de vez em quando, Zé. Claro, e faz muito bem. Eu ontem tivesse a cantar quase todo dia. Olha, está a ver. Então é porque ainda canta. Canto, eu canto. Agora tenho andado muito rouca. Ela agora tem dois problemas na cabeça dela. Primeiro é a rouquidão. E depois, às vezes, já não se lembra da letra toda. Então, e que música é que cantou ontem, senhor José Luís? Uma data delas. Eu tenho entretido. E ela a cantar as ervas lá para baixo. Ainda se lembra a música que cantou ontem, tá, Ana Maria de Jesus? Eu não. Já não. Eu só acompanho a guitarra, que é tling, tling, perdões ao ninho, tling, tling, perdões ao ninho. Acompanho a guitarra. Ai. Mas eu sei que cantava muito bem. Só gostava de saber que é... De falar, só que agora, eu estou aqui, ele está lá para... Está em França. Não, eu é uma terra que é perto, não é perto, mas é, agora não me lembro. Ai, não se preocupe. Pronto. Está longe. Também comprou lá uma grande vivenda e vivo lá, pronto. E, portanto, também o vejo poucas vezes. Se lá for ver... Mas falam por telefone? Sim, falamos, pois. E assim a vida, olha. Ó, Zé. Zé. Então, a Dona Maria Jesus, então, diga-me lá, foi para Lisboa, teve no Salgueiro, depois foi para Lisboa, entretanto casou... Casei e continuei em Lisboa, até que um dia também fiquei viúva. Pois, fiquei viúva e eu digo assim, vou-me embora para a minha terra, porque lá também já não tinha assim ninguém, não é? Pois. Então vim para a minha terra, até que um dia fui ao Fundão, a uma festa... E conheci pessoas que eu tinha conhecido em França. Em França, pois, ou foi em França, já não sei o que estou a dizer. E a gente encontrou-se e pronto, contornámos-nos a juntar. Claro. Eu pronto, vim para aqui, depois o meu irmão veio para aqui. Pronto, foi uma confusão e eu também vim. Pronto. Onde França. Eu tinha a minha família, eu tinha que estar. E então. Onde é que e o tempo que esteve em França, o que é que fez lá? Foi trabalhar? O tempo que estive em França, tive que trabalhar. Foi trabalhar. Em que cidade é que esteve? Ainda se recorda, Dona Maria de Jesus? Estou? Já não? Estou. Eu posso-me recordar, só que agora assim de repente não consigo. Claro. Até ir para a França foi trabalhar, sabe? Eu fui na Não vou lá. Tinha-nos dito que tinha ido para a França tomar conta do seu sobrinho. Do meu sobrinho. Filho depois... do seu irmão. Exatamente. Depois agora. eu tive que tomar conta dos dois. Os pais iam trabalhar. Eu fiquei a tomar conta deles. Enquanto eram pequenos, depois também cresceram. Fizeram-se homens. Até que depois eu vim para a minha terra. Foi para aqui que eu conheci este homem. Então, e conto lá a história, como é que conheceu o Sr. José Luís, como é que foi essa história? Sei lá como é que foi a história, como é que foi, Zé? Conte-me, Dona Maria de Jesus. Conta, filha. Olha, também faz bem a Dona Maria de Jesus recordar. Pois, querida, mas se ela vai então, há tantos anos... Tinha-nos dito nas anteriores visitas que trabalhava num café em Lisboa. Trabalhei num café então, em Lisboa. Então e depois? Depois vim embora do café. Foi quando eu conheci o Zé, não foi, Zé? Depois estávamos em Lisboa e depois viemos para aqui. Então o Sr. José Luís era cliente assíduo do café. E eu depois viemos para aqui, tinha aqui, a minha irmã morava ali por cima, e viemos um dia cá passar, um dia ou dois, e eu gostei muito disto, e ele também, eu gostou muito disto, e a nossa casa estava já à venda, porque tinha morrido os velhotes e ficou sem nada. Claro. E então nós viemos aqui ver a casa, eu gostei da casa, que é mesmo assim, e é uma boa casa, e pronto, e viemos para aqui, que pronto, casámos, já estávamos casados, viemos para aqui e temos feito a nossa vida aqui. E sinto-me cá muito bem, gosto muito de cá estar. Às vezes sinto-me um bocadinho solitária, não é? Porque aqui não há ninguém. Quando a gente foi para cá havia um. Quantos é que havíamos cá? Um, dois, três, quatro. Éramos quatro casais. Quatro com nós cinco. Com nós cinco, cinco. E depois uns morreram, outros foram não sei para onde. E agora aqui não há ninguém, só somos nós. Estava cá a minha irmã morreu também, o meu cunhado está no hospital, está ela em cima no lar, e pronto, é vida assim. E gostam de viver então em Santo Alvaião? Gosto, eu aqui gosto. Aqui uma localidade virada para a Serra do Açúcar, para a Serra da Estrela, não é? Exatamente, eu gosto de estar aqui. Nós quando chegamos aqui e vimos, eu adorei porque isto aqui tinha 25 oliveiras. E então eu adorei isto, a paisagem que tinha ali para aquele lado, o espetáculo, que era naquela altura, não é? Está a ver, eu estou com 73, já cá estou há 33, se chegar lá. então, e pronto, quer dizer, gostamos disto, compramos isto, depois tive 5 anos à espera que me dessem transferência para cá, tive que meter 5, depois tive que me agarrar aos padrinhos. Já que não ia de um lado, tinha que ir do outro. Pois era essa parte que nós íamos questionar a Dona Maria de Jesus. Onde é que o seu marido era de onde, o senhor José Luís? O meu marido era? Era de Lisboa ou era de onde é que conheceu-o em Lisboa, mas nasceu onde, o senhor José Luís? Ai, não sei. Não me lembro. Minha mãe me pariu-me em qualquer lado, não foi? Foi. É natural do Porto, o senhor. É natural do Porto. Pois foi. Depois foi, vim com uma rabanada de vento, o meu pai veio para Lisboa. Depois veio uma rabanada de vento, levou-me para Lisboa, a mim e à minha mãe também. Mas a minha sogra gostava muito da minha sogra. A minha sogra era muito minha amiga. Foi sempre muito minha amiga, muito, muito, muito. Ainda bem, isso é bom. E penso muitas vezes nela. É bom ter uma sogra. Deixou-lhe uma rica prenda, que é o seu marido. José Luís, que é o seu marido. Não é verdade? Rica prenda. É verdade, sim, senhoria. Para é, mim o seu é o seu companheiro de vida. Para mim é uma prenda, a minha prenda mesmo. Claro que sim. E valiosa mesmo. Olha, a Maria lá dentro também já acabou. Está a haver uma bela declaração de amor ao senhor José Luís. Ela dá-me, faz muitas vezes. Eu é que não tenho jeito para essas coisas. Mas é bom sinal, é sinal que ela não é, gosta de si e que gosta de estar consigo. Claro. Eu pelo menos faço os possíveis por isso. Sim, mas ela diz sempre isso, cada vez que. E qual é o ingrediente dessa cumplicidade? Tem que haver um ingrediente. É o entendimento. É o entendimento. Eu digo, vamos fazer isso. Um quer uma coisa e o outro não quer. Chega-se a uma conclusão, chega-se ao meio e divide-se ao meio. A gente é assim, olha. Estava a dizer aqui ao claro, tu queres ir? E assim, se quiseres ir, vamos, não é? Por exemplo, e ele faz a mesma coisa. Olha, não queres ir hoje até o papo da gente? Vamos embora, quer? Já temos saído do Gouveia e ido lá acima à torre. É verdade. Então fazem uma viagem, um passeio. Fazemos os possíveis para fazer agora, um bocadinho de coisa. Mas vamos almoçar ao Gouveia. Acabamos de almoçar ao Gouveia. Agora vamos lá para baixo, outra vez para o buraco. Onde é que queres ir? Diz ela. Ah, não sei para onde é que queres ir. Ah, pá, também não sei. Vão até à Serra da Estrela. E então eu disse, olha, então, já há muitos anos que a gente não vai lá acima. Vamos lá acima hoje. Então vamos. E aí fomos nós para aí acima. E ao Fundão, não gostava. E vamos, até vamos à feira. Vamos há pouco tempo à Feira do Fundão. Vamos à Feira do Fundão. A gente dá assim uns passeios. Então, e ainda lá tem família? Não, no Fundão tem uma prima. Tenho só uma prima, que eu conheço, tenho só uma prima. Então, e por exemplo, não tem lá ainda nenhuma terra, nada que seja o seu ainda no Fundão? Não, eu terras tenho, ele sabe que tenho. Tenho uma quinta, está tudo abandonado. Tenho uma quinta, está aí tudo abandonado. pois. Era uma... E cerejas, devia ter muitas cerejas. Cerejas, é. Aos montes. Sim, aos montes. Nem fazem ideia. São as cerejas. Nem fazem ideia as cerejeiras que havia na minha quinta. Ah, sim, é terra de cerejas, fundão, fundão. Eu, olha, aquilo no verão, no tempo da cereja, a minha casa estava sempre para lá e para cá. Oh, vem cá, posso ir para apanhar umas cerejinhas, vai, olha, come. Olha, quem as cava era agora, não é? Ah, sim, já se também eu que a mesa era uma cerejeira que... Eram docinhas, doce grande. Quando chega o tempo e os pássaros comem, ou chego lá a tempo e já não há cerejas. Pois. Não, eu tive uma infância muito boa, muito boa. Não era rica, não posso dizer que era rica, mas com o suficiente. Mas teve uma infância feliz. Tinha uma infância suficiente. Feliz, tinha, olha, tínhamos uma quinta que era dos meus avós, não é? Uma quinta com tudo, olha, de fruta então aquilo era os montes. Árvores, toda a qualidade de árvores de fruto. Então, quando era na altura do fruto, toda a gente comia. Ah, mas secava a fruta, Dona Maria de Jesus. Andava aqui? Secava a fruta. Figos. Ai, os figos. Só. E cerejas, também gostava de secar cerejas. Porque a cereja seca, no inverno, aquilo é uma delícia. São boas. E as nossas eram cerejas muito grossas, muito grandes e muito docinhas, muito docinhas. Olha, eu fui lá aqui há tempos, eu não entrei na quinta. Vim cá de cima do caminho, que era só ervas, só tudo. Pois está diferente. Olha, tudo cortado, tudo. Não tenho lá uma cerejeira, não tenho nada. É o Zé que diga. Foi. Mas aquilo também já tem mato mais alto que eu, pá. O mato, pronto, que ninguém... Ninguém trata, não é? Está tudo... Ninguém trata. Já não tenho lá família, só a única família que lá tenho são os primos meus. Mas estes também não vão lá cortar os pinheiros. E a lenha. Porque o resto. São burros. Ora, então, tendo em conta que tínhamos falado que morou no Fundão, teve lá a sua infância, então, e quem é que conheceu que também era lá de Fundão, que até gosta de cantar, as cantigas dela? Eu já não me lembro, querida. Sério, já. Uma pessoa é criança, não é? Eu tive praticamente criança de lá. Já não, muitas já morreram, já não conheço ninguém no Fundão. Até nós tínhamos falado numa pessoa conhecida em todo o país, que é a Amália Rodrigues. Ah, sim, a Amália Rodrigues, mas também não tenho confiança com ela, não sei, não. Tive muitas vezes ao pé dela, muitas vezes. E falei algumas vezes com ela, mas não, já lá vão anos, já não. Eu já estou aqui há quantos anos, é? Há 33 aqui. Há 33 anos que eu não vou praticamente lá. Agora veja lá, vou lá, se lá vou. Ela também já morreu, quase aqui. Mas o senhor José Luís confidenciou-nos que a Dona Maria de Jesus gosta de cantar fado. Mas gosta de cantar as músicas da Amália Rodrigues? Gosto. Ou de outras fadistas? Eu gostava imenso dela, adorava. Mas eu hoje já nem sei cantar, hoje já estou completamente... É da arranhas, pá. Oh, não arranha. Zé, não digas isso. Não está envergonhada. E hoje estou, não. Vai, hoje não, vai contar. Não é uma questão de vergonha. Vamos ter prazer de ouvir. De ouvir cantar, nem que seja. Vocês não veem como é que eu falo, que estou rouca com o salário. Claro que sim. Não estou com voz para cantar, ele sabe que é verdade. Que não estou a fazer. Não estou a fazer. É isso que eu digo, pronto. Não. Eu não tinha acanhamento nenhum, andava sempre a cantar, mesmo aqui andava, quem me queria ouvir. Olha, muita gente que morava aí punha-se nas escondidas para me ouvirem cantar. É verdade. Cantava muito bem. Cantava muito bem, eu posso dizer que cantava muito bem. Pelo menos toda a gente. Gosta mais de cantar quando está sozinha, não é, Dona Maria de Jesus? Mas já nem isso. Já às vezes está assim na televisão. Alguém a cantar, às vezes põe-me assim. Mas olha, mas tem algo que a faz feliz. Pronto, não, claro que nós não vamos dizer-lhe para cantar hoje, porque se não quer. Se não quer, mas no seu dia a dia, se a faz reviver momentos felizes da sua vida, eu acho que deve manter. Sim, isso. Intriga, mas ela até não canta de vez em quando, Zé. Claro, e faz muito é, bem. Eu ontem estivesse a cantar quase todo dia. Olha, está a ver. Então é porque ainda canta. Canto, eu canto. Agora tenho andado muito rouca. Ela agora tem dois problemas na cabeça dela. Primeiro é rouquidão. E depois, às vezes, já não se lembra da letra toda. Então, e que música é que cantou ontem, senhor José Luís? Uma data delas. Eu tenho entretido. E ela a cantar as ervas lá para baixo. Ainda se lembra a música que cantou ontem, tá, Ana Maria de Jesus? Eu não. Já não. Eu só acompanho a guitarra, que é tling, tling, perdões ao ninho, tling, tling, perdões ao ninho. Acompanho a guitarra. Ai. Mas eu sei que cantava muito bem. Só gostava de saber que é... Eu cheguei a ser contratada para festas, de casamentos e etc., para cantar. Mas isto é pura. Mas chegou verdade. A cantar na rádio? E em que rádio? Não, nos casamentos. Ah, nos casamentos. Pronto, nos banquetes, comia-se e bebia-se, não sei o quê, depois, no fim, eu cantava. Eu vivi muito bem. Eu vivi muito bem. Ainda bem, tem uma vida cheia. Eu não era rica, nunca fui rica. E feliz. Mas tive uma vida muito, muito boa, muito... Pronto, muito estável. Uma pessoa está... Nunca me faltou dinheiro para comer, nunca me faltou roupa para me vestir. Nunca me faltou nada. Os meus pais nunca me deixaram passar nada, nada. Tudo quanto eles pediam, olha, que eles não eram ricos, trabalhavam, não é? É mesmo assim. Claro. Mas tudo, eles iam às feiras, tudo, quando viam que eu gostava, tudo me compravam. Quando eles morreram, eu tinha montes de roupa, tive que dar aquela roupa, que já era roupas a mais, não é? E eu com ele não gostava de dar, que não os gostava de fazer tristes, não é? De estar a dar claro. Roupa. Dei roupa, roupa, e ainda fiquei com roupa, até sei lá. E qual era a profissão dos seus pais, Dona Maria? Os meus pais trabalhavam na propriedade deles. No campo? No campo. Tínhamos uma grande quinta, onde havia toda a espécie de fruta, o Zé já viu. Toda a espécie de fruta, cerejas, eram tantas, cada cereja, que aquilo era um encanto. Cerejas, figos, tudo, peras, tudo. Aqui o meu pai encheu aquela quinta de tudo quanto era de fruta, por todo lado. De maneira que agora está tudo, anda tudo por lá. A casa já caiu. A casa já foi, só estão as paredes. Havia lá a nossa casa e havia uma casa de um tio meu, de um irmão do meu pai. Que aquela quinta era do meu avô, e quando o meu avô morreu, foi dividido por os dois irmãos, cada um tinha a sua parte, e ficaram os dois lá na quinta. De maneira que, pronto, o que eu sei dizer é que eu não fui rica, mas eu fui uma menina rica. Foi. Eu não fui rica, os meus pais não eram ricos, mas tudo o que eles podiam, eles me davam. Tudo. O meu irmão era a mesma coisa, mas o meu irmão era rapaz, não lhe faziam tanta vontade. Vá. Agora eu não íamos às feiras e disse, ai mãe, que vestido, que coisa tão bonita. Mãe, não é tão bonito. Filha, é muito bonito, mas olha que eu já tenho aqui pouquinho, mas a gente vai ver. Isto era ela a querer dar uma volta. E eu dizia-lhe assim, então mãe, então para se não puder comprar, não compra. Eu estou a dizer que é bonito, não estou a pedir para me comprar. E a minha mãe olhava para o meu pai, e o meu pai para a minha mãe, e o meu pai, pumba, já está comprado. Só tinha que eu depois escolher a cor, o tamanho. Mas era assim, eu fui uma menina muito bem criada, não rica, mas muito bem criada, muito bem criada. E o Zé sabe que é verdade, que não estou a mentir. Eu sei. Você sabe que eu não estou a mentir, não. Então, já vimos que a Dona Maria Jesus, então, não nos quer cantar um fadinho. Não, não tem disposição. Não está com disposição. Não tem. Pronto, não. Então, eu gostou de estar connosco, de falar um bocadinho muito sobre a sua vida. Ah, eu gostei muito, já é a segunda vez, não é? Já está. É a terceira ou quarta. Ou a terceira, eu gosto muito de vocês. É simpatismo, mas isto do fundo do meu coração. Não estou a fingir, é verdade. Porque vocês são umas pessoas muito amáveis, muito educadas, e eu gosto muito de vocês. E quando quiserem vir, venham sempre. E nós, da senhora, e nós também sempre. Agradecemos. Nós agradecemos também venham a sua sempre. Amabilidade. Exatamente. São sempre bem recebidas, minha querida. Sempre, sempre, sempre, sempre. Porque eu gosto muito de gente amável. Há aquelas pessoas que parece que têm o rei na barriga, não é? E aí a gente está a falar para elas e olha assim para elas assim, que não gosto, eu não se gosta. E eu com vocês, olha, vocês foram-se embora, e o Zé que digo, aquilo que eu digo sempre, foram-se embora as minhas amigas. Olha, ainda bem que gostaram. É sempre o que eu digo ao Zé, foram-se embora. Então, mas elas têm a vida delas, não achas? Sim. Histórias de vida, vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.